Podcast XTP. Discutimos videojogos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast de Xbox em Portugal. Eu sou o João Oliveira. Hoje temos um programa dedicado especialmente ao público feminino da Xbox 360. E como tal, temos duas convidadas especiais, além do convidado semanal do site. Primeira, Ana Macedo Katami. Olá. A segunda, a famosa primeira dama do Xbox em Portugal, Lady Cree, Leni Pacheco. Olá. E o convidado do site é o Tigas99. Viva. Ok, primeira pergunta. O que é que vos costumam dizer no live quando percebem que são raparigas? Cá também. Epá, quando veem que somos raparigas ou começam a usar, assim, imaginação, jogos que não jogamos assim tão bem quanto eles. Ah, é rapariga, não sei o que é que estás a fazer. Depois há outros que acham piada e começam a falar e a mandar mensagens e a querer adicionar por ser diferente. Opá, há tudo. Ok, Lénia. Eu não tenho jogado no live, apenas tenho jogado sozinho com o jogo, né? Não tenho muito conhecimento, por isso preferia não responder à pergunta. Ok, então e tu digas, não vou perguntar o que é que costumam dizer, mas costumas ter algum tipo de reação diferente quando percebes que estás a jogar contra uma rapariga? Claro, eu até acho que qualquer rapaz tem uma reação diferente quando se apercebe que determinado jogador é rapariga, é do género feminino, não é? Independentemente da nacionalidade. E especialmente quando se percebe que é uma rapariga e está a levar uma grande coça dela. Isso aí então, os comentários ainda por vezes se tornam piores. É assim, o meu comentário, regra geral, é um bocado de surpresa. É mais daquela, és rapariga, mas... É assim, nunca faço outro tipo de comentários adicionais, até porque não fazia muito sentido, dado que estou apenas a jogar um jogo, nunca fiz qualquer outro tipo de comentário que não esse. Fico sempre assim um pouco surpreendido, não é? Porque criou-se um bocado o estigma de que as consolas e os videojogos, exato, são apenas para rapazes. Basicamente, o meu comentário é muito simples, é, és uma rapariga. Ok, Lénia, desde quando é que jogas e como é que começaste a interessar? Portanto, eu sou uma novata nisso, por enquanto, sensivelmente 2 meses, foi quando comecei a interessar, já jogava, mas não na Xbox, só agora tenho tido mais contacto, quer com a Xbox, quer com alguns outros jogos exclusivos, só mesmo sensivelmente 2 meses. O incrível faz milagre. Então e tu, Katami? Isso já vem muito anos atrás, né? Sei lá, por aí, a primeira consola que eu joguei foi para a Nané, eu jogava Mario, não sei o quê. Depois tive que ter Nintendo 64, passei para a PlayStation 1. E depois, quando saiu a Xbox, para aí um ano depois arranjei a primeira, joguei Halo 2, para aí durante um ano, e assim. E depois, quando saiu a 360, fiquei com grandes multimilares e tudo mais. E aí foi também quando comecei a interessar mais por competições e isso, à volta de jogos, mais do que os jogos casuais. Sim, senhor. Tigas, tu conheces, não vou perguntar isto mais uma vez, tu conheces alguma rapariga que se interesse pelos videojogos e sim, por que tipo de videojogos? É sim, conheço várias, de diferentes nacionalidades até. Sim. Não, mas digo portuguesas, porque lá fora, pelo menos a ideia que eu tenho, lá fora já se começa a generalizar um pouco mais o público. Por exemplo, nos Estados Unidos há muito mais raparigas a jogar do que em Portugal, em comparação. Pergunto mesmo português. Sim, portuguesas, sim. Sim, mas conheço também várias portuguesas. A nível do tipo de videojogos que jogam, eu acho que é um pouco dentro daquele género de arcade, os mini-jogos. É mais, eu pelo menos pensava assim até começar-me a perceber que também apareciam algumas nos ditos shooters. Já tem acontecido eu estar a jogar Gears of War ou mesmo o Halo 3, e aparecer uma rapariga portuguesa, que eu tenho na minha lista, não é? Aparecer a jogar isso, e que, diga-se de passagem, dá-me um baile descomunal, e eu só tenho é que me aguentar. Mas é assim, de uma maneira geral, é só joguinhos de arcade, ou aqueles jogos mais fáceis, não é? Que era algo que, francamente, não me surpreenderia, e desculpem pela minha franqueza. Mas hoje em dia acho que já jogam todo o tipo de videojogos, praticamente. Vocês confirmam isto, Katami e Lenny? Eu acho que a maioria das raparigas interessa-se mais por esse tipo de jogos. Conheço vários que jogam em Sims, coisas assim mais simples. Não é tanto inserido numa comunidade e por aí fora. E não tanto em termos de competição. São jogos mais simples, casuais, nada de shooters ou assim. Por isso, acho que em parte concordo. Embora agora a tendência também seja aumentar. Quer dizer, como agora também tem havido mais raparigas a jogar, se calhar influenciam outras amigas, sei lá, coisas assim. Também acho que sim. Diz-lhe. Eu partilho da mesma opinião. Se calhar muitas vezes as raparigas preferem um outro tipo de jogos, plataformas ou arcades desse género. Mas acho que elas estão-se a começar a revelar e que está a começar a haver muitas exceções. Tenho visto uma evolução a nível da preferência de jogos entre o público feminino. Eu da minha experiência, eu tenho visto é que as raparigas gostam muito da Wii. Eu acho que é porque é simples. Mais do que jogos arcade, que mesmo assim é carregar nos botões. A Wii, uma pessoa chega ali, manda o comando para uns lados e está a jogar. Eu acho que isso também também acaba por ser uma vantagem dessa console, mas fica para outra altura. Outra pergunta. Acreditam que as amigas têm algumas vantagens alguma vantagem sobre os jogadores masculinos? Cá também. Opa, é assim. É uma pergunta um bocado complicada de responder. Os rapazes normalmente têm mais vantagem sobre as raparigas porque passam mais tempo a jogar do que elas. Acho que no fundo a vantagem é só essa, porque em skill ou serem mais inteligentes no jogo ou por aí fora têm praticamente a mesma capacidade, não é? Quer dizer, às vezes as raparigas até são mais atentas a os menores e experientes e tudo mais. Se calhar até lhes dá uma vantagem. Mas, opa, sinceramente acho que é mais a diferença é o tempo que se passa a jogar. Ou seja, se meterem um jogo nas mãos de um rapaz e uma rapariga e fizerem-nos tantas horas a jogar esse mesmo jogo, e eles têm que ficar, quer dizer, ficam lá para eles. E acho que não há vantagem nenhuma em ver com o jogo. Não há vantagem para nenhum dos lados, então. Lénia. Eu creio que a vantagem é construída sobre a prática e a destreza de cada pessoa, não forçosamente por ser rapariga ou rapaz, mas sim da prática que já têm no jogo ou no que são capazes de aprender e evoluir com este. Uhum. Independentemente dos géneros, feminino ou masculino. Tigas, partilhas da mesma opinião que as senhoras? Olha, eu vou falar por mim. Eu, francamente, acho que os rapazes saem um bocado em desvantagem. Eu vou explicar a minha ideia. Porque, de certa forma, a maior parte dos rapazes considera, quando se apercebe, lá está, que aquele jogador é uma rapariga, considera que é um bocado o elo mais fraco. E, por exemplo, se formos falar em jogos de grupo, regra geral, né? A pessoa joga em grupo, por equipa, aquele jogador passa a ser o jogador mais, que de certa forma é mais defendido, se é que me estão a compreender. Se tivermos a jogar em co-op, em modo cooperativo, aquele jogador passa a ser o jogador que fica um pouco mais, também um bocado mais defendido pelos outros, sendo rapariga. E eu nem não estou a falar tanto por mim, pelas vezes que joguei com raparigas, mas de uma maneira geral, daquilo que eu ouço falar de outros rapazes. Tendem um bocado a proteger. Eu não, não se... é bonito. Exato. Mas eu, quando, e daí o cavalheirismo traz sempre um pouco de vantagem às raparigas. Por exemplo, então vou falar um bocado da minha pessoa, daquilo que eu já vivi como gamer a jogar com outras raparigas, em modo cooperativo. Eu já fiz, por exemplo, o Halo 3 e o Gears, e eu apercebia-me de que mesmo sem querer, muitas vezes, estava eu à frente a matar tudo que era inimigo, e as raparigas em questão estavam literalmente por trás de mim à espera que o caminho ficasse livre para seguirem. Ora, é óbvio que eu muitas vezes morria, não é? E depois elas ficavam ali um pouco desamparadas, e depois lá vinha eu outra vez, metia-me à frente delas, pronto. E eu dizia isto um bocado por aqui. Isto não sim, quer dizer que seja regra geral, mas é, a verdade é que acontece algumas vezes. E por aí acho que os rapazes ficam um bocado em desvantagem. Se formos falar em destreza, em jogabilidade, eu acho que aí não há diferenças. Isso aí já tem mais a ver com o próprio jeito para a coisa e com o tempo que se despende a jogar determinado jogo. Exato, acho que depende muito tanto do jeito, como do que se gosta de jogo e do tempo que se passa a treinar a jogar esse jogo. Ok, então não há diferença entre, chegamos à conclusão que não há diferença entre géneros, é só uma questão de prática ou de gosto, não é? É, e cavalheirismo. Então, e porquê acham que não há mais raparigas a jogar, Leni? Portanto, se calhar também pelos gostos ou pelas preferências de algumas raparigas e maioria dos jogos que vão mais para muita violência ou assim, e algumas não gostam bem desse tipo. Mas sem ser também se calhar um pouco porque em crianças compra-se uma consola para o rapaz e uma Barbie para a rapariga. Então vai-se crescendo sempre na... Com essa ideia. Exatamente. Isso tem um pouco a ver com a cultura de cada país e de cada sítio. A nossa, infelizmente, é assim. Em que ainda vai mais a consola para o rapaz e a Barbie para a rapariga. E se calhar, muito por causa disso, algumas começam a interessar já um pouco tarde e depois de terem mais contacto com o jogo. Katami, também achas que a culpa de não haverem mais raparigas a jogar também é em grande parte da... dos pais, ou isso também se sente? Eu acho que ela tem razão nisso quando diz que as consolas são muito destinadas aos rapazes e os pais, quando querem uma prenda, vão pensar sempre no jogo, a consola para as raparigas nunca vão pensar nisso. Começa sempre aí. Mas também acho que há um caso de, digamos, preconceito, de, mesmo entre as raparigas, de quem tu jogas, não sei o quê, por que é que fazes isso, qual é a piada de estar ali com o comando e a controlar o bonequinho, não sei o quê. Muitas das minhas amigas viram-se para mim e perguntam-me isso. Porque não conseguem mesmo perceber qual é a piada daquilo. Podem nunca ter perdido algo no jogo e dizer isso. Portanto, também acho que existe um caso de conceito mesmo entre as raparigas, jogar assim um jogo mais a sério, passar algum tempo a jogar, não aceitam isso. Vocês chegam a pôr um bocado de paz e tudo. Acho que também é um bocado essa questão. Tigas, também sentes um bocado esse conceito? Sim, a questão que existe aqui tem mesmo a ver com a cultura do nosso país. E com aquilo que desde sempre a nossa sociedade nos habitua, não é? O homem está habilitado para determinadas coisas e a mulher para outras distintas. E depois isto vai sendo passado de avós para pais e pais para filhos. E de certa forma criou-se esta mentalidade que eu, sou franco, passei por ela, não é? Mas que eu vejo que hoje em dia criou-se um bocado um choque de culturas. E já se nota, aliás, se nós formos a uma loja de brinquedos, repara-se bem que a partir dos 3 anos já há consolas à venda para as crianças e não tem propriamente que ser, até pelo tipo de jogos que traz, lúdicos, didáticos, tanto é para rapazes como raparigas. E repara-se bem que os pais, outros familiares já oferecem tanto a rapazes como a raparigas. Ou seja, eu acho que esta tendência está um bocado em mudança. Eu acredito que isto no futuro vai deixar de existir, mas na minha opinião acho que só não há mais raparigas a jogar exatamente por esta dita cultura que nos foi incutida logo de pequenos. E pronto, quer dizer, por seguir habituamos-nos a isto, mas melhores dias virão. Então, e acham que, por exemplo, se agora a Microsoft fizesse um jogo ou uma série de jogos direcionados para as raparigas, acham que isso podia mudar alguma coisa? Acham que vocês, por exemplo, teriam interesse nesse jogo? Ou seriam apenas as raparigas que neste momento não se interessam em nada por consolas que iriam jogar? Cá também. Sinceramente, não sei o que quer dizer com um jogo direcionado para rapariga. Para rapariga, e um jogo direcionado para mim é o Halo. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Para ti, isso não teria interesse. Mas, por exemplo, acho que foi mesmo o próprio Bill Gates que afirmou que o Viva Pinhata podia ser considerado um jogo mais direcionado para raparigas, mesmo porque muitos homens o joguem e gostem de jogá-lo. Mas o Viva Pinhata é o mesmo jogo. E depois também, o que o Bill Gates disse, pá, tem razão, porque é um jogo que é muito partido com os Sims e esse tipo de jogos mais simples. Exatamente, era isso então, que eu queria dizer. Um pouco mais apelativo e tudo, para que uma rapariga vê a capa de Viva Pinhata e peguem ele e vai fugir. Pronto, também é um caso de se calhar. Até vão comprar só mesmo porque acham engraçado. Mas pô, não sei se isso depois influenciava para elas continuarem a jogar. Lénia, o que é que achas? Bom, pegando-se na referência da capa de Viva Pinhata, falando por mim, e se calhar olhando só para a capa não era um jogo que eu comprasse. Apesar de ser rapariga e dos bonecos serem muito fofinhos. Não creio que adaptarem os jogos às raparigas ou não vá ter alguma influência, porque eu também posso gostar de certos tipos de jogos que não vêm os mais soft. Eu acho que as raparigas é que têm que adaptar aos jogos. Exatamente, isso tem muitos gostos. Acho que não vai ter a ver com o jogo ser mais adaptado ou não. E até ela coloca uma música. Há música mais calma e há mais pesada. No entanto, há raparigas que gostam. Eu mesmo creio que se passa com jogos, na minha opinião. Digas, também comparas com esta ideia? Eu não querendo fugir à questão, eu queria, por exemplo, deixar de realçar o lançamento que estará para breve, não é? De um jogo, se pudermos considerar assim, que é o Lips. Que eu na minha opinião, acho que vai chamar mais raparigas que atualmente ou não jogam ou jogam muito pouco Xbox ou simplesmente desconhecem, e vai chamar mais raparigas para comprar a consola ou pelo menos para começar a querer pegar no comando e usufruir daquela caixinha que até hoje era um bocado um bicho de sete cabeças que estava ali. E eu peguei neste jogo, como podia pegar em mais dois ou três, como por exemplo o Cinet, que apesar que a Microsoft tem aquele problema de não querer colocar esse tipo de jogos em português, não é? Na língua portuguesa, que só isso também provavelmente faria também chamar mais raparigas à consola. Por isso, de certa forma, eu acredito que há determinados tipos de jogos que podem puxar mais pelo género feminino. Não tem nada a ver com o facto de a pessoa poder gostar deste ou daquele tipo de jogo, porque é assim, temos de considerar que são poucas, infelizmente para mim, são poucas as raparigas que gostam de jogos de corridas ou de shooters. Essas são poucas, mas se sair aqueles tais jogos mais direcionados para as raparigas, nós podemos ter, de certa forma, a certeza de que vão haver mais raparigas dentro do meio. E porque mesmo, aqueles de certeza que são jogados por elas. E mesmo jogando esses, até pode ser que se interessem por sim, outros. Exatamente. E depois a seguir vais pensar. É só ver que gostam que chega para. Sim, sim, exato. Bem, acho que vamos ficar por aqui hoje. Gostei muito de estar cá. Muito obrigado. Aos membros do site, deixem o vosso comentário para estarem cá para a semana, no lugar do Tigas. E até à próxima. Yeah, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.